e festas, essa é a vida que leva os monarcas. Não há chuva, frio ou mormaço que atrapalhe o só compromisso. O Rio Grande está satisfeito, orgulhoso do nosso serviço. No fechar da porteira do baile, rebanhamos saudade e lembranças. Meia aurora vestida de prenda, nasce o dia pra outras andanças. Lembranças, vem a aurora vestida de prenda, nasce o dia pra hoje.